falou, não mexe com ela não, não vai não. E o doido com ela e a galera me dando pressão, não.